Fervura faz fumaça, nunca foi milagre, chega nas alturas. Sobe quem prefere entender que a lua é o seu jardim. Vem comigo, eu sou de casa. Vamos rir do que tem graça. Ver a sorte numa estrela. Fervura faz fumaça.